9972, solo os 49, direita 21 no hino. 21 no hino, vamos ligar. Autorizado, pista 10, vento calmo. Autorizado, decolagem da hora 0, 3601. Salvador, bom dia, Rio 5973, sinal de 8 milhas, baixar travado. Rio 5973, bom dia, ajuste no 5, continue aguardando a pista 10 livre. Guardando a pista livre, 5973. Morreu. 1208, obrigado. Uma boa semana. Rio 5973, pouso autorizado, pista 10, junto com. Beleza, pouso Rio 5973. Rio 5973, solo 53, direita 211, bom dia. Direita 211, bom dia, 5973. Salvador, bom dia, Altana 3171. Altana 3171, bom dia, autorizado alinhada e colapso no zero, vento calmo. Autorizado alinhada e colapso no zero, Altana 3171. Salvador, muito bom dia, Azul 4040, próximo ponto, espera da 1-0. Bom dia, Azul 4040, autorizado alinhado, decolagem está no zero, vento calmo. Decolagem, 4040. Azul 40-40, decola 01-208, morro. 1208, bom dia, obrigado, até a próxima. Salvador, bom dia, ABSA 6570, estabilizado ILS 1 a 0. Bom dia, ABSA 6570, ajuste 1016, reporte externo trechecado. Reportará. Torre Salvador, ABSA 3153, ponta de 0 a 0, pronto. 3153, bom dia, mantenha a ponta de espera. Comando, você me assiste, flat zero, check trem, livre pouso no zero, vento calmo. Trem baixo, travado. Três autorizado a alinhar e manter a pista na zero, agilizando manobras. Por gentileza, 3153. Torre de Salvador, 9970, com você. 2,5 milhas do Índia Seara. Sim, que era 9970, 1016, reposto 3 checados. Tá checado, já baixar a tonalidade. A linha estacionada do Pátio Zero, está solicita táxi para cá. Para o posto de espera do CP 017. Fui lá do trepa pra chamar o papai, Zulu, outra linha. Pátio Sacago 6570, solo 07, libere direito 211. Direito 1211, um, vai. Então 3153, autorizado decolagem pistão na zero, vento calmo. Decolagem autorizada, pistão na zero, tá 3153. Avistou a 800 pés, 9970, medida essa umidadezinha. Segura 9970, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Pouso autorizado na 10, 9970. A 3153, decolada 09, 208, bom voo. Essa é 3153, obrigado, bom dia. Prossiga. Autorizado o táxi até Oscar, chama na Oscar, Eco Índia November. Capacitou até hoje, mas está pronto para o ponto de espera do almoço. Autorizado ingresso, o reposto em linha de pronto. Reportará a linha de pronto, tudo bem. Federal 9970, solo do novo, libere na última direita, na Golf, e chave solo em 1211. na última, na Gol, chama som 2119970. Quase nos tinha livrado já. Sim, é porque eu pedi pro senhor pra levar na última. Teve recentemente, agora tem uns 20 minutos, que eles fizeram uma obra na pista e pediu que se livrasse na última à direita, por gentileza. Não, sem problema, tá prosseguindo aqui pra última. Gente, obrigado, Federal. Lima, Hotel Lima, livre decolagem, pista 17, vento calmo. Hotel Lima, livre decolagem, pista 17. Autorizado ingresso na pista e reingresso novamente de interseção da base até a base. Eco Índia November. Zulu, Hotel Lima, decola, usando 4, controle no 208. Som 208, Lima também. Hotel Romeo Golf, Liberty International, para decolagem. Agenda 3890, ponto pé na 10, pronto. 3890, linda cola, pista no 0, vento calmo. Já decolagem da 10, da 3890. Carro no Golf, decolagem por conta e risco, vento no aeródromo, é calmo. Frango Índia Bravo, livre Sanar, chama para decolagem. O Hotel Romeo Golf informe fora do solo. O Hotel Romeo Golf está fora do solo. Comprova whisky 500 pés. Frente Hotel Romeo Golf, decolado ao 23, aguarde transferência. Aguarde transferência, Hotel Romeo Golf. Romeo Golf, chame agora o controle no 20.8. Chame lá o controle, Hotel Romeo Golf. Tan 3890, decola os 24, controle no 208. 208, bom dia, Tan 38, na 0. Dias, no 401, pode ser a prova. Bom dia, a Linda cola pistão no 0, vento 060 graus, 029. A Linda cola 90, no 401. Decolagem por conta e risco, vento 050 graus no aeródromo com 2 nós. 235 no 7, ponto 0, pronto. Ali mantém 35 no 7. Ali mantém 35 no 7. Passo 201, decola ao 30, controle no 208. Confirmando o 208? Afirmo, com a frequência do controle, azul 4201. Obrigado, bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Tango India Bravo, informe fora do solo. Tango India Bravo, cruzamento do campo, quando autorizado. Papa Romeu, Tango India Bravo, continue a aproximação. Autorizado cruzamento da pista 1-0, da final da pista 1-0, corrigindo, informe ao término do cruzamento, Papa Romeu Tango India Bravo. São 3507, livre decolagem pista 10, vento 030 graus, 029. Livre decolagem, 3507. Então, um dia bravo, siga para o Itapuã e aguarde transferência. Júlio Bravo. Chame agora o controle no 208, 1208, tamo de Bravo. dia Salvador 9093, ponto, é no ponto 090. No 093, a linha decola pistão no 0, vento, calmo. A linha decola pistão no 0, gol no 093. No 865, a Lima tem pistão no 0. A Lima avião no 0, no 865. No 093, decola aos 41, controle no 208. 865, livre decolagem, pistão no 0, vento 350 graus, 039. Livre decolagem da 10, 865. Salvador, bom dia. Torre Salvador, bom dia. Passarelo 2229. Estamos da Puia Leste, numa final agora de 7 milhas e meia. Passarelo 2229, visual com campo? Afirmativo. Continue a aproximação, aguardando informação de pista livre, passarei do 2229. 29. Passarei 2229, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo, check time de pouso. Livre pouso, aqui baixou, travou, livre pouso no 0, 2229. 1865, decola 44, chame agora o controle no 208. Bom dia, senhor. Até quanto espera? Decola? Afirma, Sereno. Sem parar. Sereno, considere. Considere. Passaredo, 2229, libera a direita, solo no 219. Vendo 219, Passaredo 2229, bom dia. Morning, Power Post 2582, Real Sound. Virginia Post 2580, Zert Lands on Real Langeira, wind 350 degrees, 5 knots. Wind 350, just a clear 20, 180.